Prefeito de Madureira. turno 812, pista para 2 Lampéis, autorizado sinal, utilizando o SLO 73, reporte estabilizado no localizador. No solo 31, no mantendo escuta, libera a pista via Foxtrot, está em táxi via Alfa, Índia, portão 02. Yeah. São João no Lê da Morte, vai levar a pista 0, primeira curva à direita. Polígono 360, transponder 5156, controle 120, décima 8. Bom, Salvador, bom dia, boa noite no 2, uma linha e meia para cima, para visual com o campo. Boa noite no 2, ajuste no 0 no 4, 3 a pulso, então 1 a 0, 0 no 5, 0 graus, 0 8 graus. Zero, Abate 3, posição 1, Romeu. Azul 287, guarde para a porta, confirma que estou ocupado. Gente, não, 287. Confirme a rota. Provavelmente será sessão 1 ou transição do átomo. Avião 227, pronto, copy. Avião 227, fez a Trans Vitória, via rota, pronto de voo, fez o 144, subido Tango Romeu DCT. Nível 300, saída Salvo 1 no Leda Tóquilo. Salvo 1 no Leda Tóquilo, decola pista no zero com a primeira curva à direita. Transponente 5171, no controle 1-0-8. Salvo confere. Com 3601, está autorizado via Fatiuna, Juliette, Alfa. Próximo ponto de Coreia, corte pronto para decolagem, ajuste no 0 no 4. 0, China Controle, no 20, decimal 8. Direto para a Controle, no 08, cuidado. 7-10 no tanque. Madouro, no 3008. 3008, Transul 9227, bom dia. Salvador, bom dia. Azul 9227, no Sério São Paulo, na transição Doco, passando 1060. Azul 9227, contato radar, fila para a luz 8300, e a Sério São Paulo. E a São Paulo, sobe 300, Azul 9227. Direto São, ou Azul 927? Azul 927, está autorizado. Te mando o Santo, obrigado. Azul 9295, agora de volta para Goiânia, para esperar a bomba, se você está olhando. Colorado, Zuma 0, chama em controle, Zuma 0, Zuma 8. Zuma 0, vai ser. Zuma 2, 9, 5, transporte. CH, Golf, Oscar, conforme Rosa, plano de voo, Zuma 7, após Fox Trot, Romeo, Mike, Upper Whisky, 1, 0, Golf, November, Victor, após São Forte. Nível 360, saída Arbor 1, transição Elefa, primeira curva direita, após decolagem 1-0, 5205, transponder, controle no 20, decima 8, azul 9295. 5205. Chame novamente, ajuste no 0, no 4, gol no 961. Shimmy Taxi, na posição do Lima Baixo 3. 2-2, chama ali para o táxi de novo, hein? 9-8, chame 800-2, com o sinal 2 de número 0, 1-2-8, 2-8.